So India Bravo, read back, correct to start up and taxi, contact the tower 118-95-18-1012. Amateur 5 on the ground at 30, leaving to the left via hotel. Approve the taxi until Merita April. When to parking, leave the frequency. Cleared. Break track, report locate the runway. Bruce, moving to the runway, home at the park. Echo Lima, Echo Fox Alpha. Roger, 125. Went to park, leave the park. Gol 884, 2000 pés, 1012, livre elétrico. 2000 pés, 1012, livre elétrico, 1008, 358, ajuste agora 1012. Prossiga no LS, chame torre no 1895. 1895, 3858. Salvador, eu vou 1-6-3. 1-6-3, muito boa noite. Informação em curso é a Serra 360 Brasília, pronto cópia. Está autorizado Brasília, nível de voo 360, decola 1-0 com curva direita. A saída A, bora Elefa, via após o Luno 7. Controle Salvador, apelem 1-2-0-8 e o transponder 5433. Autorizado 360, após o Luno 7, Alexa, decola da 1-0, primeira curva direita, frequência controle 1-2-0-8, transponder 5433, gol 1-6, 1-3. Gol 1-6, 1-3, a saída será Arbor após Alexa, chame para um pushback funcionamento. Arbor Alexa, chama. Nessa 28 pode prosseguir para 2000. Confirme. O AB Nessa 28 pode prosseguir para 2000 pés. Afirmativo, 2000 com 1012. 1012, 2000, obrigado. Estabilizador estabilizado no 884. 884, chame torre no 895. 895. Web está livre elétrico, informe estabilizado. Livre remota, mercadorizador. São 3858, solo 36. Livre direita, solo 121, décima 9. Direita 129, boa noite, 3258. Boa. Solo Salvador, tá 3858, ligou na Eco. 3858, prossegue o táxi via Alfa Juliette para a posição 02 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 02, tá 3858. Botar 3662, chamou contra? Ok, identifique, chegada é a Mari, deixa o 050. Ou no 884, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 099. Baixar de travado, livre pouso, não no 0, voo no 884. Estabilizado estándar, Mercado 18. Ok, Web, chame torre no 895, dá uma boa noite. 895, obrigado. Salvador, boa noite, Web, Mercado 28, estabilizado. Web, 6728, boa noite, o pátio iniciando, Mercado travado, ajuste no 012. Hoje vai matar. Uno 884, solos 40, livre à direita, solo 121, décima 9. Livre à direita, 219, 1884. Solo gol 1884, então. 884, está autorizado o táxi Alfa Juliette para a posição 09 do Pátio 1. Alfa Juliette 09. Sul, está embaixo travado, Mercedes 28. Mercedes 28, livre, pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Ele pousou no zero, Mercedes 18. 7282, estou autorizado táxi via Alfa Juliette para posição 04 do Pátio 1. Alfa e Juliette na posição 04 do Pátio 1, 6728. 362, deixa para 2012, livre elétrico. 2012, deixa para 362. está 3662 estabilizada. Então 3662, chame torre no 895. 895, 3662. Boa noite, ó. Tan 3662 estabilizado. Tan 3662, boa noite. Cheque trem. Livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 129. Autorizado, pouso. Contém embaixada travada, 3662. Fox-Tango, por gentileza, poderia confirmar o pátio que se encontra e a pista que decola? Gente, é o estágio autorizado Brasília, nível de voo 410, decola da 17 com curva direita na saída Arbor Elefa via âmbito 17, após apino, após conforme rota. O controle Salvador operei 120.8 e o transponder 5411. Lima Fox Tango, a saída será Arbor Elefã, onde se recebe Tampo Zulu 17. Arbor Elefã, Eco Lima, Eco Fox Alpha. Lima Fox Tango, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Para acionamento está a torre 11895, ajuste no 02, confirmando pessoas com a torre. Livre direita, solo 1-2-1, 9-9. 1-9-1-3, está autorizado para o chibé acionamento, chame e contato. Tan-3662, muito boa noite. Prosseguirá o táxi de Alfa Juliette, posição 08 do Pátio 1. Alfa Juliette para 08, Pátio 1, 3662. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva à direita na saída da El Leda Bridge, onde está certo o 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5441. Autorizado 360, decola da 10. 1-8-5, posição 09, chama o pronto para o feedback de estacionamento.